Emissão 197 de conversas aleatórias, gravada e publicada terça-feira, 27 de junho de 2017. Esta pausa foi só para confirmar que estão aqui mais duas pessoas. O Joaquim Pereira, por ordem alfabética. Boa tarde a todos. Vamos preparar-nos para mais uma edição de conversas aleatórias. E o senhor Carlos Bonaparte, por ordem alfabética. É verdade, que estamos para mais uma edição de conversas aleatórias. Não dizes aqui como o vizinho do lado, não. Não Não, sai, não, não. Não é o mesmo timbre, não, não. Não sai a mesma coisa ainda. não, não. Isto é único. Ah, isso é verdade, o único é sempre. O do Carlos também é único. Bom, como é que se encontram vossas pessoas? Sentado. Eu sou com calor. Eu vou explicar aos senhores ouvintes e senhoras ouvintas que nunca vêm no programa, pronto, não sei porquê, o programa está sempre disponível na antena Web TV. Dom Duarte Joaquim Luís, mesmo que estejam 35 graus, vem com uma camisola interior, com uma camisa e com um casaco. Mentira. Aí hoje não há camisola interior, Há muitos pronto. meses. Mas está aqui, ai, então, mas antes era. Mas está aqui com uma camisa e com um casaco, porque Casaco está um frio de levezinho é, não é para meter as coisas, os bolsos, que eu sou um fulaninho muito traseiro, trago muitas coisas comigo Exatamente, e traseira, então traseira. preciso de bolsos. E é por isso que trago esta camiseta. Pois, sim, senhor. a verdade é que nestas conversas aleatórias temos tópicos semana após semana para analisar. Hoje vamos passar por registro, música, talvez provérbio, talvez não, um provérbio alterado, uma frase alterada, e talvez esporte, e talvez recordação, muita coisa. Vamos ver, vamos ouvir. Primeiro, vamos falar, certo? Gostaram deste coisa, deste trio? Foi uma Gostei, maravilha. gostei. Somente a parte do ver. Sim. Eu, Eu no tenho aqui. fim, digo o resultado. Está bem. Eu tenho aqui quatro tópicos que vai tudo dar ao mesmo assunto, mas há aqui coisas a analisar sobre o pós-incêndios. Porquê? Primeiro começo, pois se é primeiro, normalmente começa-se pelo primeiro. Desculpa interromper. É mais uma tabela. Ia começar por aí, porque percebo que foi a maior tragédia que há memória em relação a fogos em Também Portugal. concordo. Daí, às televisões, tudo televisões são as que transmitem imagens, estarem constantemente a dar as imagens. As E mesmas imagens. não é só nos jornais, porque há um intervalo de alguma coisa, pumba! Claro que bato palmas e concordo e aprovo o apelo à solidariedade, das pessoas doarem coisas Até ou doarem tudo muito dinheiro, bem. mas não é preciso, sempre que pedem isso, estarem a mostrar imagens da desgraça que foi. Mas pronto, eu acho que daqui a. Hoje à noite há o concerto, pode ser que suavize isso, se calhar não, se calhar a partir de amanhã vai estar a repetir as imagens. Acho que há imagens a mais a passar para muitas pessoas que são. Não sofrem o que as pessoas sofreram, ou estiveram lá, mas passam por problemas até, não é só visuais, psicológicos. Psicológico, principalmente. O Carlos vai falar. Esta onda de solidariedade só existe por causa dessas imagens. E eu concordo, eu colocando no lugar, sobretudo, de quem sofreu, de quem conhece que sofreu, é uma situação realmente dramática e é uma coisa que já chateia até para mim. Mas a verdade é que as pessoas, à partida, quer dizer, conseguiam ajudar antes. Mas se, entretanto, falássemos, por exemplo, sobre os casos dos e-mails de não sei do quê, ninguém se lembrava disso passado 3, 4 dias. E, portanto, a permanência dessas imagens tem um motivo, que apesar de eu achar que é triste, por serem sempre as mesmas e por ter aquela musiquinha toda XPTO, mesmo feita para chorar, resulta. Eu acho que é por isso que isso é feito, porque vende por um lado e resulta por outro. Portanto, eu não vejo. Ou seja, eu consigo entender que assim seja. Até acho que tem a sua parte boa, que é a parte de não deixar esquecido na cabeça das pessoas, que têm muita coisa para se ocupar, muito mais interessante, como cá está, como os e-mails do Pedro Guerra, como se o Benfica vai ou não descer de divisão. Como aquela coisa do Benfica ter faltado ao jogo do hóquei, e isso é que é um grande acontecimento, os incêndios já faz muito tempo. Não há que lembrar, por muito que eu discorde da metodologia, consigo compreendê-la. Também não encontro outra melhor, por isso também não posso sugerir nenhuma, não posso criticar demasiado. Quer dizer, criticar é muito fácil, mas depois sugerir uma forma de manter isso presente na mente das pessoas sem lhes mandar para os olhos aquilo que aconteceu, ah, não sei o quê, participe. sei lá, como é que dizer, se disserem, ajudem quem sofreu pelos incêndios, é uma coisa do que participem num concurso e ganhem um prémio, porque as pessoas não estão com atenção, as pessoas têm mesmo que quase dar aquilo nas trombas para elas conseguirem perceber o que é que aconteceu, mesmo assim não percebem, muitas delas. Não. Outra perspectiva sobre isto, mete aqui uma musiquinha de alguns anos. Com certeza, Carlos Bonaparte lembra-se disto, não é? Lembro-me, os Black Company. Pai, 95, não sei. Pronto, 90 e qualquer coisa. 94, 95, sim. Black Company com a música Não Sabe Nadar. E porquê é que eu trouxe isto? Eu já, pai, uma ou duas semanas, até ouvi um comentário semelhante numa rádio, numa antena que não é a web, mas também não é um, calma. E fiquei com isto na cabeça, e agora, mesmo com os incêndios, surge esta minha perspectiva reforçada ou multiplicada, duplicada, o que quiserem, que é em relação aos políticos entre si. Porque aquilo, nós já sabemos, não é? Estão em debate, seja no plenário quinzenal, no debate quinzenal, seja em comissões lá mais pequenas, mas é mais visível no debate quinzenal. O seu governo não vem sair. Não, mas quando você esteve aqui deste lado, também... Não, mas fomos recuar ao governo do Sr. Cavaco. Não, e o Guterres, agora, também não entende. Ah, e o senhor está muito bem, muito bem. E quando... Tu não sabes fazer isso, eu não sei nada, mas tu não sabes. E quando aqui, Deus criou o Adão e Eva, também foi que é brasileiro. Foi culpa do PSD, do PS, foi de um deles. Estou aqui na regia dizendo-me que a música é para estar confundida. Está bem, está bem. Mas está hoje, está bem. É dos ouvidos da pessoa que filmou. Sim. E mesmo com os incêndios, já está. É, porque este governo não faz isso, pois, mas o anterior também não teve cuidado. Morreram 64 pessoas. É certo que foi uma tragédia, em princípio, natural ou não, não interessa. Para este contexto, não interessa. Houve muitas deficiências. Mas já estão. Ainda ontem já estava a ouvir pedir desculpa porque já houve suicídios que o governo não está a apoiar psicologicamente. Ai não, desculpa, afinal não, o suicídio não é relacionado com o. Com a coisa. Não há contextos que suavizem isto. Quer dizer, há ali um ou dois dias de. Somos todos irmãos e vamos esquecer as questões partidárias. Passado meia dúzia de dias, pá, uma já está. Tu não sabes nadar. Não, mas tu também não sabes. Tu, pá. Faz favor, Joaquim Luís, eu sei que tem muita coisa a elogiar. Eu só tenho uma coisa a dizer, que os políticos, em geral, e eu sou apolítico, infelizmente é uma classe... Epá, segmentados, porque se não chamamos já sei lá o quê, e eu não digo nada. Sei lá o quê não é um insulto muito bom. Não. Eu pessoalmente, pois sou eu pessoalmente. Sou muito bem, antecipou só o que havia dizer. É como o primeiro começo. Começo primeiro, exato. Vamos lá ver. Eu tive a oportunidade, nesta vida, de ver o Pedro Passos Coelho nos dois lados da barricada. Não tive o mesmo do António Costa. Eu sou o António Costa, não posso dizer que ele ia ser assim porque não sei. Mas o Pedro Passos Coelho, posso dizer que já ouvi ser o herói e a besta. E não gostava do herói, mas pelo menos a besta eu sei que é sincero. Pronto. O herói era um bocado falso, vá, ele era um falso herói. Não é? Agora a besta é mesmo. Porque falso herói, porque já era besta na altura, mas agora não é? É um bocadinho mais pronto. Porque, por exemplo, a Assunção Cristas e o Paulo Portas estiveram na oposição, mais o Paulo Portas que a Assunção Cristas, e então a gente vê que o Paulo Portas saiu de cena. A Assunção Cristas, apesar de tudo, é inteligente e não mete o bedelho onde não é chamada. Claro que nos vais de plenário ela faz o papel dela, não é? Mas não é a mesma coisa do que faz o Luís Montenegro. Que também já esteve deste lado da barricada. Sim, eu sei que foi um bocado apalhaçado o nome que eu disse, mas não é, eu penso no circo quando me lembro do Montenegro, não sei porquê. Penso em circo. E então, quer dizer, eu pronto. Mas o António Costa não posso dizer que ele é assim porque eu ainda não o vi assim, mas cheira-me que não. cheira-me que não era assim, porque eu lembro-me, tanto ele como o nosso atual Presidente da República, ambos tiveram sempre uma postura positiva, mesmo quando tínhamos toda a gente, isto é, Banco Central Europeu, como é que se chama a CE, a Comissão Europeia, o recém-predador Pedro Passos Coelho, tudo puxados para baixo, e nós conseguimos, e eles conseguiram sempre manter o otimismo, pese à tristeza que deixavam, e cada vez que dava uma boa notícia, eles conseguiram manter o otimismo e ir para a frente. Parece-me que aquilo é a mesma coisa muito genuína. Já o caso, pronto, o aspecto de escolha normal, é ressabiado, portanto, normal, não, portanto, aproveitou um boato para calcar em cima do governo, mas correu-lhe mal, pronto. Só não boato, sei, só não, mas eu não estava a falar só dele, estava a falar no geral, já é uns contra os outros. Não, mas ele exagera muito. É... O boato foi o candidato do PSD, Pedro Algon Grande, que lhe deu essa informação. Pois. Foi aí que veio o boato. Pois. Nós raramente temos aqui provérbios. Aqui vou meter uma frase popular. Sim, é também um provérbio. Deitar achas para a fogueira. É um provérbio. É, sim, sim. O que quer dizer Joaquim Luís? Quando uma coisa está mal, ainda se põem mais achas para a fogueira. Mais asneiras, mais complicações. Não quer dizer só quando as coisas estão mal, né? Não. Quando há uma conversa qualquer, bem, vou acrescentar aí uma coisa para puxar mais o assunto. Não. Já ouvi isso muitas vezes em conversas de grupo. Não, então foi mal colocado. Quando para piorar a coisa. Então pronto. Quando as coisas estão mal, pegamos e vamos acrescentar mais uma para ficar ainda pior. Sim. Na semana passada, então ainda mais lógica tem. Na semana passada, na quarta-feira, ouvi uma frase que quis trazer para aqui, porque em vez de, neste caso, ainda no rescaldo e na análise toda, em vez de mais achas para a fogueira, eu troco ali uma letrinha e fica neste rescaldo, nesta análise aos incêndios, acho que há gente a mais a deitar achos para a fogueira. Eu acho que foi assado. Eu sei que cada um tem direito à sua opinião, coisa básica neste mundo e neste país, que desde 25 de Abril já sabe, blá, blá, blá. E cada pessoa tem, e sobretudo as pessoas que estão dentro do meio, da proteção civil, dos bombeiros, das florestas, eu não sei, das polícias, é claro que, ou ex, é que depois vão buscar os ex-comandantes que já em 1971 foram comandantes, não sei o quê. Eu acho que houve mal um criminoso, eu acho que a floresta não estava direito, eu acho que a polícia teve feito, eu acho, numa altura, ainda por cima tão fresco, não ajuda a cabeça não, das pessoas. Não, agora é que está quente. Nada. Tão fresco. Tão aquilo. São análises e opiniões que... Lá está. E é como vocês estavam a dizer, parece bem piorar a situação. É que depois, eu imagino, os familiares ou amigos daqueles que morreram, como estão com a cabeça completamente desorientados, se ouvem alguma coisa dessas, ficam logo com lados àquilo, claro, que é o que acreditam, e cria-se mais problemas, claro, num local. Para quê? Claro. Eu acho que... Deixa abrir investigações, que já nunca vão concluir nada, porque é muito difícil, quer dizer, arderam hectares e sei lá quantas árvores, centenas de árvores e território, agora como é que vão descobrir onde exatamente o milímetro começou e como é que começou? Uma coisa é certa, eu não percebo nada disto de matas nem de nada, mas já há muitos, muitos anos eu dizia que os incêndios que vão havendo é pela política, seja quem for. Sim, política não quer dizer que tem a ver com partidos. Política, sim, empresarial, política de ganâncias, negócios. E a culpa é de onde inicia, não vamos dizer. E até mesmo não eficácia dos meios governamentais, que também têm a sua culpa, realmente, deixarem a coisa andar à vontade, sem ordenar, sem fazerem um ordenamento territorial. E depois há outra coisa para ajudar. Nós temos as nossas espécies autóctones. Começaram a meter para aqui, porque dá mais lucro, árvores vindas de outras regiões, como veio da Austrália, os famigerados eucaliptos. Isto, os eucaliptos agora, foi uma das coisas que mais ajudou, porque eu vi algumas imagens, que estava a haver um incêndio a labrar ali, forte e feio, e havia certas zonas que o fogo não atuava ali. Porquê? Porque aquelas árvores autóctones não eram atingidas pelo fogo devido à sua natureza. Não me expliquem lá o que é isso, que eu não sei. Mas castanheiros, por exemplo, oliveiras. Sobreiros. Pronto. Essas árvores resistiram. Agora, os eucaliptos. E depois as folhinhas dos eucaliptos. A arder, a voar, porque fez uma espécie de tufão, um vento a cento e tal a hora. E, claro, aquilo alastrou de tal ordem que era impossível, mesmo com os meios que havia, era impossível atender logo e dominar logo ali o fogo à nascença. Era isso que eu ia dizer. Independentemente da árvore que foi, ou das árvores que foram, podem ter potenciado mais ou menos, a verdade é que houve dois fatores fulcrais para que as coisas acontecessem como aconteceram. Primeiro, circunstâncias naturais. Foram atmosféricas? Eu não digo só atmosféricas, porque há uma coisa que é certa. Estava prevista trovoada e houve trovoada mais ou menos naquela altura em que as coisas pelo menos se começaram a complicar. A partir das 14 horas e 38 minutos, naquela região, e designadamente em Pedrógão Grande. Segunda coisa, ninguém faz ideia, até passar por uma experiência dessas, quão rápido pode evoluir um incêndio com vento, com rajadas de vento que às vezes chegam aos 100, 120 km por hora. Porque, segundo dizem os entendidos, eu ouvi isto, que a natureza, a regra geral, o vento vai para cima e ali o vento vinha para baixo e depois espalhava-se a uma velocidade tal para os lados. Foi um lamber. Eu tive um casal lá metido no meio dele, porque eles têm lá casa em Pedrógão e estavam lá. Pá, aquilo, mal deram por isso, já o incêndio estava à porta deles. E um vento danado. Pois. Depois é assim, a segunda coisa que falhou, houve vários meios de comunicação, tão rápido que foi a mãe natureza, houve os meios do Ciresp, que é... Não vou agora dizer o nome todo, mas sei que é o Centro de Integração, não, Sistema de Integração de Redes de Emergência, não sei o que, de Portugal. E de Segurança de Portugal. E então, este sistema, as antenas, houve várias antenas que falharam ali naquela região. O vento deve estar deitado abaixo, mesmo antes de se calhar de passar ali o fogo. E basicamente, deu no que deu, tudo ao mesmo tempo, foi uma conjugação raríssima de acontecimentos. Outra coisa ainda, uma coisa que eu, apesar de não perceber e ter ouvido certos entendidos, uma coisa que já devia ter sido feita há muitos anos, é os aceiros, ou seja, aberturas na floresta para os meios a poderem atender com mais facilidade. Ora, se não há caminhos abertos para eles poderem lá chegar, como é que se vai tratar da coisa? Neste caso, eu acho que não faria grande diferença, no sentido em que vento... Não, certas zonas faziam. O vento evoluiu de forma tão brusca. Pois, aquela estrada da morte foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, pronto. Porque aquilo era uma estrada que dava para fugir, mas vieram os ventos contrários e as chamas ao contrário. Claro que ficaram ali fechados. Pronto, e eu acho que estas duas coisas... Assim, nem tudo o que é... evitável, tem culpados. A lição que eu sempre tirei, mas a frase que eu fiz a propósito disto é: nem tudo o que é evitável tem culpados. Porque há coisas que simplesmente nunca passaram pela cabeça de ninguém. Nada. E é isso que eu acho particularmente mau em Pedro Passos Coelho, é que se fosse no governo dele, não, como está. Se fosse no governo do Sócrates, como se fosse no governo de Santana Lopes, como se fosse não sei o quê. Não tinha ocorrido. Não, mas desta dimensão nunca aconteceu nada parecido. Também eu não digo na coisa, mas também não havia incêndios. Sim, mas o que eu estou a dizer é que não se prevê, aliás, que estas condições pudessem acontecer. Até porque em Portugal, tufões ou coisas do género são muito raras e muito mais numa altura de verão. E logo, ainda por cima, num incêndio. No meio disto tudo, Mais uma vez, sublinho-se o portuguesinho quando passa a português. E, como nós sabemos, andam aqui na solidariedade que vai ser até reforçada hoje à noite, que me fez lembrar esta música. Coisas novas vais tu ver, mas depois vais dizer: não percebi. No teu jovem coração vives na confusão. Já compreendi. Hás de sobreviver, pois apoio tu vais ter. Os entraves nós vamos vencer. Ao teu lado estarei, que orgulho sentirás. E a força está em sermos um. Somos um, sempre um. Porque o portuguesinho, quando surgem estas situações, é como se fôssemos todos um. E há pessoas que eu sei que estão a doar, apesar até na semana passada a ministra começou logo a pedir para já não doar animais, estão a doar como se fossem para elas próprias. Não tem ninguém conhecido lá em Pedrógão Moreno, não, nunca, nem sabem onde é a terra, mas dão e aparecem e só não ajudam mais porque, logicamente, a própria Proteção Civil e os bombeiros não deixam que vão lá malucos para o meio do... naquelas primeiras horas e primeiros dias. Não deixem pessoas entrar armados, entre aspas, em bombeiros. Mas neste caso o português volta a aparecer e somos todos um. E os entraves vencem porque há pessoas ao lado, vencem, quer dizer, são suavizados, se vence. E eu gosto desta, mais uma vez, desta vertente. E é fácil perceber, ou era fácil de prever, que o concerto hoje à noite, recordem só o dia em que RTP, SIC e TVI transmitiram a mesma coisa ao mesmo tempo. E eu espero que não volte a acontecer. Nem eu. Mas eu digo-te quando é que isso aconteceu, dia 13 de maio de 2017. Ah, não. Não? Em que um... Em que, sei, em, transmissão que RTP, em que RTP3 repetia a 1, em que a SIC Notícias repetia a SIC, em que a TV24 repetia a TVI, e os três repetiam, os seis repetiam-se uns aos outros. A SIC Notícias repetia a 1. Não, a SIC Notícias repetia a SIC. Sim. A RTP3 repetia a RTP1. E eles repetiam-se aos outros. Sim, eles repetiam-se aos outros. Aquilo no fundo era tudo a mesma coisa. Estava em direto. Mas a sua imagem não era as mesmas, cada um tinha a sua equipa. Em vez de estar aqui, aqui a apanhar uma panorâmica, a outra estava daquele lado. Não, eles têm que ter a realização deles, não é uma imagem não é uma imagem, a imagem só. Geral. Não acredito. O português une-se. E somos todos um. Atenção, eu quero ver o que é que vai dar na SIC Notícias. É mesmo. RTP, pois, exatamente. Os bilhetes esgotaram. Mas com uma agravante. É que também vai dar na Antena 1, ao que eu soube na Renascença e na TSF. E na TSF. Sim. Claro. Portanto, meus amigos, melhor de tudo mesmo hoje é ouvir conversas aleatórias, porque realmente não. Só quem tiver canais extra. Mas isso é fácil de perceber. Se tu ao bocado percebias o reforço das imagens para as pessoas doarem, assim quem logo ligar a televisão vai ver lá o concerto e os apelos à doação. Nos três canais mais vistos. É um bocadinho diferente. Não são três, são seis canais. Quem tem só TDT. E depois não é só isso. TDT ainda é pior. Vai ver nos três canais, mais vistos. Mas na RTP3, ou seja, nos seis canais, aliás, nos sete canais, um está fechado e os outros seis, só dois, é que dão liberdade. Olha, que o canal Parlamento dá repetições à noite. Ah, eu já não me lembro de ouvir o Parlamento. É. Sim, também dá. Já também nem dá. Sei onde é que é o canal. Mas é assim, é na Assembleia da República. Obrigado. Pronto, mas é assim. São 5 minutos. Acho, efetivamente, que até é contraproducente. É aquilo que eu acho. Porque isso é assim, neste caso específico, já não é a mesma coisa que foi até, sei lá, até este sábado, até este domingo, porque agora sim, a partir desta semana, deste princípio de semana, já se apagaram os incêndios. É que na altura ainda havia outros incêndios, como o de Góis, por exemplo. Então ainda era um assunto do dia. Agora já se recolheram donativos, já há concertos esgotados, já não sei o quê. Acho que agora sim já começa a ser contraproducente estar a picar mais. Ainda para mais, quando vamos ter rádios e televisões, não, é muito bonito no sentido de, olha, a comunicação social toda unida. É, isso é muito bonito. Só que uma coisa é, nós damos a hipótese das pessoas mudarem para algo que... mudar de canal, no fundo, não é? E nós quase que estamos a fazer com que elas não tenham essa hipótese, pelo menos nos nossos, no nosso território. Tem o Parlamento, a 2 e a Memória, verdade. Mas quem tiver, por exemplo, a TV Cabo, a TV Cabo, os canais por cabo, vai ter que levar... Ou seja, o canal de informação deixa de emitir, o canal de... deixa de emitir porque só retransmite, não emite, reemite, a SIC Notícias também, ou seja, perdemos, porque uma coisa é quando os canais dão a mesma imagens a horas diferentes, são coisas mais pequenas, estamos a falar de uma coisa de 3 horas, que ainda assim é menos do que aquilo que foi em Fátima, mas estamos a falar de 3 horas, é diferente, para mim são coisas diferentes. Estou a perceber a falta de opção, quem tem TDT... entre os 7 canais ainda fica com 3 disponíveis. Quem tem a televisão por cabo, entre os 200 e tal canais, fica com 200 Sim. e tal canais. Mas eu estou a falar dentro. Não há falta de opção. Eu estou a falar. Fica com 32. Eu estou a falar. A minha chapa vai ser ter os outros canais. Porque se não tivesse. Não tem muita opção. A percentagem. Se era só quando tinha os 4 canais, ou 3 ou 4 ou 8. Ou 10. Que remetem a eu estar a gramar aquilo. Não, é RTP2. Eu vi RTP2. Ah, sempre RTP2. Oh. Não esquecem-se que é RTP2. Ou então precisa acabar a televisão. Não, parece-me que aí é uma limitação severa em território nacional, parece-me que há uma limitação severa das hipóteses de escolha. Mas isto sou eu. E é uma noite também, então não é... Não. Olha, eu acho bem. Não sei o que é que depois vão fazer aqui, mas acho bem. Agora! No desporto, sim. E eu, atenção que eu vou falar nisto, antes sequer da meia-final Portugal-Chile e antes da hipotética final Portugal-Alemanha, pois claro. Mas eu estou... chama-se Zé Mourinho, mas eu não uso as frases do bobinho, porque eu não sou portuguesinho. Mas já eu estou... Podes lembrar uma coisinha? Vou ficar mais satisfeitinho quando a Seleção Nacional de Futebol Portuguesa Sénior Masculina Coisas, futebol do Onze, já agora, jogue sem o Cristiano Ronaldo. Porquê? Porque quando se fala da seleção, fala-se o Cristiano. E o resto é um minuto e 10 minutos de Cristiano e um do resto. Estou cheio disso. Eu já nem vejo. Os noticiários eu abro e já sei. Vão falar do Cristiano Ronaldo que deu uma pirueta no treino. Vão falar do Cristiano Ronaldo que teve uma recepção apoteótica. Vê-se dois russos. Que quando chegar ao hotel teve uma recepção apoteótica. Não sei quanto. Como é lembrar a quantidade de gols que ele já marcou? Eu já vi. Como não lembrar? Já vi uma russa. Com ele muitas vezes? Era não, a Irina? Não. Não era com ele, estava lá sentado na bancada com um cartaz: Ronaldo, casa comigo. E ele disse que sim. E ele disse que sim. Claro. Saiu logo do campo, por isso é que ele não marcou mais golos. Só marcou o penalti e foi ter nós, já sabemos a quantidade de golos que ele marcou para Portugal, já sabemos a quantidade de golos que ele falhou, já sabemos também a quantidade de vezes que criou jogadas, como já vimos a quantidade de vezes que ele estragou jogadas no ataque. E como é lembrar que fomos campeões europeus, na verdade sem ele, porque no torneio todo houve um jogo que ele fez alguma coisa, foi contra a Hungria, marcou 2 gols e apareceu no jogo. Os outros 6 foi que subiu. Na final nem jogou, e ainda bem que não jogou, Portugal melhorou em conjunto a partir do momento em que ele saiu e ganhámos a França sem ele. É um jogador no meio de 11 e ele é o próprio a dizer, eu sozinho não faria nada, se não tivesse os meus companheiros não faria nada, mas... Os jornalistas têm, e os adeptos, claro, parece que só existe o Cristiano. Se o Cristiano não jogar, nós ganhamos a mesma. Tanto a possibilidade de ganharmos ou perdermos com ou sem ele, para mim não altera quase nada. Mas compenetra-te do seguinte: o jornalismo, tanto para no papel escrito, como na rádio, como na televisão, eles têm de, para criar audiência, eles têm de batalhar nas estrelas. Neste caso é o futebol. Mas tu vais ver, é falar desta, é falar daquele cantor, é falar daquele não sei o quê. É falar... E daí eu estar à espera que o Cristiano deixe de jogar. Porque assim tem que arranjar outra estrela, vai ser o Bernardo Silva. Eu vejo muito, sabes que eu gosto muito de Antena, mas certos artistas, entre aspas, que Antena me apresenta, eu começo a olhar, ai, porra, mas isto é na Antena 1. E tem que espreitar a ver se está na Antena 1, não é? Era o que me acontecia quando eu ouvia mais. Mas isto é uma escolha da Antena 1. É estranho. Patrocinado pela Antena 1. Apoio com, Antena 1. Com apoio da Antena 1. Assim, mas onde é que estes floninhos têm os ouvidos e o cérebro para aguentar estas letras e estas... É a estrela que rende mais, que tem mais gente a ir aos concertos e que rende mais. Por exemplo, o Toy. O Toy podia ser, por acaso foi cantor que eu nunca apreciei, mas cada vez menos. O Marco Paulo foi o que foi, sim senhor, as mulheres atiram-se para o chão e desmaiam. O quê? Mas a música dele tem... E as letras, então, são... Eu fico a chorar, a chorar, a chorar. Aquilo que move-me por ver tanta miséria. Comove-me. Mais. Comove-te. Pois. É, não, isso não, esses mediatismos não me tocam. Nem para um lado, não me farta, nem... Acho que a mim só uma coisa que eu não gosto, que é o automediatismo. Como aquela artola chamada Maria Leal que diz: ah, eu sou muito boa! E então, pronto. Nesse aspecto, sim. Agora, quando as pessoas realmente. Aliás, eu acho que fazem muito bem em dar mediatismo ao Cristiano Ronaldo. E que deem ainda mais. De preferência, que substituam todo o mediatismo de Pedro Passos Coelho pelo de Cristiano Ronaldo. É a terceira vez que falas no Passos Coelho nesta emissão. Pelo menos, esse faz alguma coisa de jeito. É a terceira vez que falas no homem. Tu sonhaste com o homem hoje? Não, mas já ouvi. Queres tomar um cafezinho com ele? Mas já ouvi a cena do... Desculpa, mas mesmo assim... Já ouvi isso hoje para mais três vezes. Estou a sonhar com o homem. Então, aliás, eu ontem quando ouvi a declaração do... Há pessoas a suicidar... Eu pensei... A sério? Ele consegue fazer isto? Aproveitar-se de uma tragédia para fazer campanha nesta altura? É que ainda nem há o tempo. Ele não vai colocar nenhuma câmara. Olha, falaste a Maria Leal, deixa aqui uma curiosidade que não estava no... É um insólito que se juntou a conversas aleatórias de hoje. Relato feito por uma professora da região sul de Portugal, que agora usa... houve e ainda está a ver os exames nacionais. Sim. E pelo visto no 9º ano também há de português e matemática, que eu ando um bocado desatento, eu não sabia que agora havia exame de português e matemática no 9º. E há lá uma parte, pelo visto no exame, em que pediram para... Foi muito feminino o exame português no 9º ano. E pedem para fazer uma composição sobre uma mulher, seja do desporto, das artes, de música, não sei o quê. Numa turma de 15, para aí um terço, escreveram sobre quem? A Maria Leal. Quem é a Maria Leal? Pois, exatamente. Mas para a juventude, quando pensam em alguém, mulher, música, Maria Leal. Não sabem mais ninguém. O que é que ela... Maria Leal é uma pessoa... É uma... Que... Deixa lá, não quero saber. Aquilo é uma coisa... Nem passa aquilo. Ah! Já imaginou tão mal que aquilo é. É uma coisa... Pronto, deixa lá. Agora, para fechar... O adianto vem precisamente sobre música, mas com uma qualidade um bocadinho diferente. E num registro um bocadinho diferente, que vem em jeito de recordação. Na sexta-noite, eu fui assistir ao vivo e a cores... ao concerto dos Alma Nuestra. E vocês, quem? Alma Nuestra é um quarteto que interpreta música cubana, sobretudo. Esse é um grupo de 4 pessoas, não é? É um grupo de 4 pessoas, um quarteto de 4. Ah, é de 4. É verdade. E que interpreta música da América Latina, mas sobretudo cubana, com as versões à jazz, em que o vocalista é o Salvador Sobral. Ah, é? É. E eu fui vê-lo na sexta-feira a Lagoa. E... O que é que eu tenho a dizer sobre aquilo? Não venham perguntar, quer dizer, podem me perguntar, mas... Venham então perguntar-me se já assististe a concertos de todos os outros artistas portugueses em palco? Não. Mas eu já o conheço desde março, desde fevereiro, quando ele apareceu assim mais em grande. Mas depois de o ver ao vivo, num dia normal seu, que foi de sexta-feira, eu arrisco-me a dizer que em Portugal, juntando... capacidade criativa, conhecimento de música e qualidade de interpretação, não há acima dele em Portugal. Não há. Homens, mulheres, não há. Porque ele, além de ser um conhecedor de música, eu estou a falar de música, ele tem mesmo formação musical, ele sabe as escalas, as harmonias, as coisas todas. os graus e o que é que se deve fazer, não se deve fazer, as voltas que dá na música e que saem bem, porque lá está, ele sabe o que é que há de dar, que voltas é que há de dar. Depois, ele não está sozinho, os três músicos à volta dele é ver cada um melhor do que o outro, mas para mim, do contrabaixo, o André, de género, o que eu disse no final do concerto a queixar comigo é: o Salvador é o artista, o músico é o do contrabaixo. Porque nota-se que há ali uma cabeça acima da média e um talento também acima da média no André. Mas o do baterista também, o piano também é fora, também fora do vulgar em Portugal. E se calhar, eu acho que ele tem muitos países fora do vulgar. Porque ali nota-se quase nem há ensaios, mas sai tudo bem. Claro. Quando estamos rodeados de bons, quando o vocalista já é um músico, e quando há músicos bons à volta dele, tudo o que sair, claro que ele sabe quais são as músicas, o número de compassos, a sequência e tal, mas a partir dali há muita coisa que... Ali é, o Salvador está sentado, o do contrabaixo fala uma coisa e ele, uou, não estava à espera disso. Depois começa a olhar para o pianista, à espera que ele dê sinal. Isso faz-me lembrar... Que ele dê sinal. Aqueles programas de RTP, da TVI... Aqueles programas ao vídeo que vão aqui, vão acolá. As terras. Aquelas tefiolas. Depois os artistas que vão lá cantar. Fazer playback. Olha-se para os lábios e depois é que aparece a música. Ou vice-versa. É igual, dizer, é igual. É tudo gravado, tudo. Não há. E eles como aquilo. É em direto. Sim, mas aí as próprias televisões pedem para ser playback por conta de instalações técnicas ao ar livre, não sei o que é. Olha, outra por causa coisa. disso. Há cães, há muitos anos, a Flor, a Branca Flor. Há 16? Hã? Há 16? O que é que fez morreu? A Branca Flor? Sim. Já não me lembro. Felicidade-se 2001. Matou-se. Pois, eu não queria dizer, matou-se ela própria, matou-se. Suicidou-se, matar-se, já falamos disso. E esta não me esquece, parece que foi, ou foi no Estado da Balada ou no Estado do Recelo, havia lá uma festa qualquer, não sei de quê, e depois houve um hino para cantar. A Florinha, em direto, a cantar o hino, eu desconfio que se fosse eu, ou tu, cantávamos melhor, era cada desafinanço. Tinha sido um dia mau da voz da senhora. Era desafinado. Mas a Canda Branca Flor nunca foi grande espingarda para cantar, nada. Aquilo era tudo arranjado lá na técnica. E vocês melhor do que eu. Mas na altura não havia a técnica que é hoje. Mas sim, já se arranjava. Não, assim, cantava muito agora. Já se põe mais altos, mais baixos. Sim. Mas desafinava. Porquê? Porque eu, apesar de não perceber, mas eu como sou curioso, sou coquinhas, quando aparecem lá os técnicos, lá com as mesas técnicas, a puxar o botão para cima, o botão para baixo, o botão para ali, o botão para lá, e eles é que estão ali a orientar aquilo. Pois, aliás, era isso que eu dizia. E as gravações, principalmente as gravações, é isso, e eles estão a defender, eles com os auscultadores ali a defender, a ver o que é preciso. Aliás, é isso que eu ia dizer. Antes, ou seja, finais dos anos 80, princípios dos anos 90, a partir daí, conseguia-se fazer melhor do que agora. Porque na altura, a modulação era por meio analógico. Agora, a modulação sendo por meio digital, há sempre perdas. Com um bocadinho mais de atenção se nota. Naquela altura era tudo muito mais analógico, estas mesas, não é? Que subiam e baixavam o tom dos microfones, por exemplo, em que eu dizia olá e eu vejo um olá, pronto. Então havia esse tipo de situações, mas sim, efetivamente é uma coisa que não me surpreende na Canda Branca Flor. Foi pena, de facto, não era preciso matar-se assim. Mas. Outros. Histórias de vida. Exatamente. Outros dois comentários é que a frase que ele disse há uns tempos e que eu concordo: que há concertos, sobretudo agora nesta fase inicial, que ele deve sentir quase um profeta do jazz, porque está a trazer centenas, os que nesta altura já vai milhares de pessoas que nunca foram a um concerto de jazz dele ou de outro qualquer, e ali estava-se a tocar e a cantar jazz, e que vão. Essa é a parte positiva. Está a trazer muita gente. E que gosta. Ficou ali, pá, que é um solo e tal, e comentam no fim e depois até querem outra vez. A parte negativa disso é que também traz portuguesinho que nunca esteve num concerto, se calhar nem de jazz, nem de outra coisa qualquer, a não ser o artista da terra, em que se notam logo na primeira ou na segunda música, o André, contrabaixo, está a fazer um solo, e durante... Não, está a fazer um solo, não, está a iniciar a música, em solo, que era só ele que estava pum pum pum, e a música já tinha começado, e da plateia... O Salvador está em palco... É preciso o artista estar a pedir para o público. E outras coisas a meio que... Eu ouvi ao meu lado um senhor para uma senhora... Ah, ele já cantou a Eurovisão. Ah, mas vai cantar. Vão lá... Não era para ouvir o jazz o cubano, era para ouvir o Amar para os Dois. E claro que acabou sem cantar isso, não tem nada a ver, ele só cantou músicas. E agora muito menos. Atrás das multidões. Mas eu, quando vejo as multidões nos concertos, a maior parte das vezes vamos estar ali para estar ali na brincadeira, o caralho. Não, ali não aconteceu. Mas se houvesse mais silenciozinho, atenção, na maioria do tempo houve, mas houve ali menos que... Sobretudo no início, quando não se estavam a comportar devidamente. Vai falar o Carlos? Não. Não, apenas dizer que eu discordo no sentido do melhor artista em Portugal. Eu acho que há outro artista que supera. Quem? Quem? Quem é que eu sou? Hã? Diz lá. Quero no parque, parece. Desculpa lá, eu esqueci-me dessa pessoa. Eu só estava a falar de pessoas. Estamos de maioria. Só estava a falar de. Maior, de visuais. Só uma boa parte. Isso é a discriminação dos ceguinhos. Então é o José Cid, melhor do que tu. Não. O ceguinho. Ah, não, mas eu sou melhor que o José Cid. Agora, só uma coisa que é um insólito, mas que nunca aconteceu, mas um dia vai acontecer, que um dia vou a um auditório destes que fazem captação para teatro e vou perguntar, desculpa, eu gostava de ser ator. E vão dizer, então, mas o que é que gostava de fazer? Olha, eu gostava de fazer uma coisa que eu nunca fiz na vida, se vocês me deixarem. Que era fazer de ceguinho. Deixam. Agora, para fechar, tenho uma pergunta para vocês os dois. Este programa tem 3 locutores, não é verdade? Sim. Até ver. É verdade, até ver. Qual destes 3 é que já assistiu a um concerto com a pessoa em causa em palco que esteve a 5, 6 metros de um vencedor de um festival da Eurovisão? Seja qual for o ano. Foi o Joaquim? Foi o Carlos? Não, a única pessoa que esteve ali em contacto ali, com o vencedor da Eurovisão, em toda a história da Eurovision. Quantos? Ali para par com o Coelho, com o Costa. Ganhou a Eurovisão? Não me interessa. Não, mas ganharam os assentos na coisa. Eu estive com o Tomás. Ah, o Américo Thomas. Eu estive com o Corta-Fitas. Com o padrinho do nosso presidente. Mas quem é que esteve com o vencedor da Eurovisão ali à beira? Quem foi? Nós três? Quem é foi? Maior que a Eurovisão. Quem foi? Fui eu. Pois. Deixa-me esse desafio para a próxima. E tu sabes muito bem que eu que já convivi com muitas individualidades. Patamar de Johnny Logan, Celine Dion, é Ava, é o caraças, pumba! O que é isso? Eu já estive ali à beira da bomba. Também eu já estive ao pé do... É, da Celine Dion, não foi? Foi tomar um cafezinho ali a Paris. Não, da... De Morandi. Morandi não ganhou. Como ia ver os filmes dele? Não me interessa. Não era? É. Mas eu ainda tenho o sonho de ter uma conversação avec Celine Dion. Bah, oui. A Celine Dion, sei que tem uma grande certeza. É, pois, não vou começar outra vez. É verité. O chantatriz. C'est verité, c'est verité. O verité. Sabe o que é uma chantatriz? É uma cantautora. É uma pessoa que faz chantagem. É uma chantagista. Chantatriz é chantagista. Devia-se ter visto a cara do Dom Duarte, Joaquim Luiz. Olha, nesse momento da despedida. Os meus queixos bateram quase no chão. Pois. Abrir a boca. Olha, agora voltamos em julho, se não chover. Ah, é? É, no dia da Independência dos Estados Unidos. Tem ali, para não nos lembrar, tem ali na camisola julho. Ah, July, é verdade. Ah, os olhos do Joaquim Luiz sempre funcionaram. Porquê? Porque eu escolhi uma camisola, uma indumentária adequada. Quem é que tem a melhor indumentária deste programa? Não, mas eu já tive pior visão. Sou eu que estou nu. Que pena. Uma imagem belíssima para acabar este programa. Está o programa a descer de nível a subir de interesse. Bem, voltamos para a independência dos Estados Unidos. Estamos no fim do mês. Para o ano falamos só sobre os Estados Unidos, está bem? Está bem. 2 minutos e meio vai ter aí o programa. Nuno, quando é que começa? O quê? E esse programa? Quando é que começa? Na terça-feira, na próxima gravação. Carlos, estás já avisado, eu não venho. Vai ser dia 4. Eu não venho. Está bem? Vai ser. E vamos falar sobre a integração do clube do Pinto da Costa, que é o Porto Rico, nos Estados Unidos da América. Olha, dois temas que eu não discuto. Então vamos imitar o português para o mundo na Antena 1. O Carlos Bonaparte tem 31 anos, é ceguinho, é de Gaia, mas vive na Inglaterra. Olá, Carlos. Então vamos voltar ao início. O que é que eu fiz ir para aí? Isso vai ser as minhas perguntas. Bom, está logo. Posso responder? Sim, posso. Mas... Não sei, não vi, estava distraído. Gostei muito, foi um gosto da semana e bom Natal. Bom Natal. Bom Natal.